E aí, mano? Embaçada a vida, né, truta? Pode crer, mano. Cai, levanta. Mas aí, você é guerreiro. Vou te contar uma história que não é história. Realidade de alguém que já sentiu na pele a dor. A dor da traição, da perda de tudo. De anos de trabalho, de amor e de compreensão. De pessoas que nunca imaginei. É fácil criticar, discriminar. Mas dentro dele só Deus sabe o que há. Quando ninguém acreditava no meu sonho, eu vivia tudo aquilo que sempre desejei no coração. Mas as pessoas só queriam me derrubar. Pode acreditar, eu não vou parar. Vou continuar, tentaram de todas as formas, mas eu vou prosperar. Ha, ha. Pois esse é um direito nosso, só nosso, só nosso. Ha, ha, ha. Tudo que tem direito eu vou ter, eu posso. Pois esse é um direito nosso, tudo que tem direito eu vou ter, eu posso. Pois esse é um direito nosso, tudo que tem direito eu vou ter, eu posso. Pois esse é um direito nosso. Votei, eu posso. Votei, eu posso. Votei, eu posso. 3 vezes mais, 30, 60, 100 por 1. Essas são as promessas para a minha vida. Vamos lutar, conquistar, pois a vitória é certa. Já está consumado diante dos homens. Você será honrado. Chegou a sua hora, chegou a sua vez. Não se deixe ser roubado. Não pare, não pare, não pare. Não fique calado. Por isso estou aqui e agora vou falar. Tenha atitude e deixe de reclamar. Lute, não se intimide. Agora é a hora, pode crer e acredite. Respeito não se ganha, tem que se conquistar. Eu sei que é difícil, mas também sei que eu posso. Pois esse é um direito nosso. Tudo que tem direito eu votei, eu posso. Pois esse é um direito nosso. Tudo que tem direito eu votei, eu posso. Pois esse é um direito nosso. Tudo que tem direito eu votei, eu posso. Pois esse é um direito nosso. Votei, eu posso. Votei, eu posso. Votei, eu posso. Restituição de tudo que foi roubado. Mais uma promessa, eu já tô ligado. Fique com seus sonhos desperdiçados, não desista. E os tem realizados. Só estou tentando te lembrar do seu valor. Pois você faz parte dos planos do Criador. Minha palavra não é de peso, mas sim de amor. Não seja um açougueiro, tenha fé. Pois com trabalho você terá respeito e realização. Pois esse é um direito nosso. Só nosso. Tudo que tem direito eu vou ter, eu posso. Pois esse é um direito nosso. Tudo que tem direito eu vou ter, eu posso. Pois esse é um direito nosso. Tudo que tem direito eu vou ter, eu posso. Pois esse é um direito nosso. Tudo que tem direito eu vou ter, eu posso.